6601, estamos indo para o Recife. 125 decimal 1 e a UTERN 133 decimal 2. Recife, 3325, bom dia. Bom dia, Solo, o Xanem 625. Bom dia, o Xanem 6251, prossiga. Bom dia, o Xanem 625. Prossiga, 6251. Bom dia, senhorita, por gentileza, a ver, eu posso dar a história de informar. Dael Leda, transmissão Motiva. Dael Leda Motiva, chame o Sol 121 decimal 9, porém confirme o horário do seu plano. Nossa, bem adiantado, é o 7:30, é bem adiantado. Gente, quando estiver próximo, tu chame o Sol em 121 decimal 9. Gente, muito obrigado por isso. Salvador, Xané 6251, bom dia. Informação Delta, autorização Guarulhos. É 6251, bom dia, Delta confere, autorizar Serra Bravo Golfo Romeo, via Peslo 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista 10, curva à direita, da El, Leda Motivan. Transponder 5571, controle Salvador 120, decimal 8. Ok, autorizado 360 para Salvador, para Guarulhos, via Peslo 10 até Taubaté. Essa é da El, Leda Motivan. Aciona 5571 no transponder e 1208 é o controle. Sobre o Luna 0 até Taubaté, o Xené 6251, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Camará, obrigado. São 5 autorizados, chame táxi, o Xané 6251. Autorizado, chama para o táxi 6251. Salvador, Oceanar 6251, próximo para o tráfego, é o B159, autonomia de 5 horas e 30 minutos, altera com o Oceanar 6251, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, taxiway indiano, ponto de espera torre 118, decimal 95, PNH 10018. Na 6251, autorizado em área decolar 10, vento variável 2, né? Autorizado em área decolar 10, janela 6251. Ronald. Afirmo. Decolou ao 29, controle 120.8. 308-6251, bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, Xanar 6251, Nadael. Quando possível, vou além da... Xanar 6251, bom dia, contato radar, sobre a paro nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda para o 360-6251, grato. Aguarde a coordenação, está na 6251. Guarda lá, 6251. Xanar 6251, autorizado, direto Mótiva. Direto Mótiva 6251. Paulo Salvador, muito bom dia, tá 3171, tá quente da Delta, cópia Guarulhos 340, portão 62. Tá 3171, Delta confere, copia 320, Guarulhos. Afirmo. Autorizado. Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Beijo Luna 0, Dental Baté, nível 320. Decolagem na pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda, Motivan. Transponder 5574, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Beijo Luna 0, Dental Baté. Decolo no 0, curva à direita, subida da El, voa Leda, Motivan. Transponder 5574, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, tá 3171, chame pronto para o estacionamento. Chamado.